André Cedis, o mural de Ibi Coara. Alô? Atende aí, amor. Atende aí, amor. Me fala alguma coisa antes que eu dê PT. Ao menos um alô. Copo vazio na mão também tá querendo dizer: estou morrendo de saudades de você. Isso é hora de o seu João fechar o bar da esquina. O que me resta agora é dar virote no posto de gasolina. E na verdade o meu problema é tentar te esquecer e afogar dentro do copo de uísque mágoa. Por sua causa voltei a beber, pra tirar gosto do seu beijo eu vou comendo água. Atende aí, amor. Me fale alguma coisa antes que eu dê PT. É ao menos um alô. Copo vazio na mão também tá querendo dizer: atende aí, amor. É o vigilante. Me fala alguma coisa antes que eu dê PT. Ao menos um alô. Copo vazio na mão também tá querendo dizer: estou morrendo de saudades de você. Liga aí, vai, que ela vai atender. E dá o número dela, Raí. Atende aí, amor. E na verdade meu problema é tentar te esquecer e apagar dentro do copo de uísque a mágoa. Por sua causa voltei a beber, pra tirar gosto do seu beijo eu tô comendo água. Atende aí, amor. Olha, me fala alguma coisa antes que eu dê PT. Ao menos um alô. O vazio na mão também tá querendo dizer: atende aí, amor. Me fale alguma coisa antes que eu dê PT. Ao menos um alô. Copo vazio na mão também tá querendo dizer: eu sou morrendo de saudade de você.